saga da Santuário RPG Maker. Essa é nossa primeira apresentação do nosso quadro sem nome, onde leremos as mais épicas, grandiosas, incríveis, mirabolantes, geniais, estonteantemente épicas histórias contadas no nosso querido fórum. Eu sou seu ex-moderador e correntemente membro Moonlight. E eu sou o arqueiro e tô quase dormindo aqui porque eu gastei toda a minha força nessa história maravilhosa. Sim, amigos, porque hoje leremos a história postada pelo nosso amigo Dark Lucas na sua fábrica Dark Stories como exemplo de trabalho. Trata-se de uma história que palavras não podem descrever, certo? Canelada aí, hein? Não é Dark Stories, é World of Stories. World of Stories, whatever. O que importa, na verdade, é a grandiosa história de Final Fantasy, Os Cristais Lendários. Um épico da nossa nova literatura. Portanto, amigos, fiquem de olho e se preparem. Universo paralelo, havia 7 cristais com poder de realizar qualquer pessoa. É, a gente brinca de Deus, tá ligado? A gente pega a pessoa e faz a pessoa. Tipo, a gente cria a pessoa do nada com 7 cristais. A gente brinca de Jurassic Park. Que triste deve ser se uma pessoa tem esses 7 cristais. É, enfim, mas somente 4 guerreiros, que né? Tem que encher a parte. Com poder. Podem invocar. Não, podem o poder de invocar seus poderes. Isso é lindo. Essa frase é tão complexa em tantos sentidos que ela é poética. Chega a ser tão poética que me enoja. Eu acho que se você mostrasse isso pra Machado de Assis, ele ia ficar dias e dias pensando em como alguém conseguiu imaginar uma sentença desse tipo. Ah, total, cara. Invocar seus poderes. Guerreiros humildes que defendiam eles mesmos, os companheiros e tudo à sua volta. Gustavo, um animal que tinha maior comprometimento com a natureza, impedia que os soldados destruíssem a mata. Agora para pra respirar, porque não tem vírgula essa merda. Não. Daqui pra frente, não tem vírgula. Então, tipo, vai ser dureza. É, cara. Prepara o fôlego aí, meu irmão. Vamos lá. Mas o número de soldados começou a crescer e ele com o seu chocoboco. Que é o chocoboco? É um chocobo de chocolate, só que retardado. Eu fico imaginando assim, tá ligado, Majin Buu? Vou te transformar em chocolate? Sei. Então fica lá, pegaram um chocobo atrasado, atrasado mental, e transformou ele em chocolate, velho. Tadinho do chocobo, mas. Cara, esse cara. Tá. Estava passando pela floresta quando houve. Não tem H, ele ouviu o terremoto. Sim, não, foi o Chocobo que ouviu o terremoto. É, porque tem uma audição muito menor que a do cara. E um terremoto que você não sente, você ouve um terremoto. É, velho. Eles correm e ouvem um grito de socorro. Era uma caverna e uma menina, era uma menina chamada... Em uma caverna, era uma menina chamada Emily. Emily era uma menina comum que vivia no hemisfério norte, que também protegia a natureza. Vírgula. Essa foi a melhor apresentação de personagem que eu já vi num texto até hoje. Ai, ai, você tá pensando em ler mais, hein? Mas era pra dizer a caverna dos cristais de gelo do santuário ecológico, onde era cheia de pedras preciosas. Por esse motivo, muitas pessoas queriam acabar com o lugar pra retirar as pedras e ganhar dinheiro. Então ela viajou pelo mundo à procura de pessoas que pudessem ajudá-la a protegerem o lugar. Meu amigo, eu fiquei tonto. É inserir vírgula, porque senão isso vai ficar muito confuso. Quando aconteceu o terremoto, Emily correu para a caverna e achou um urso. Quando pede socorro, Gustavo, que passava por ali, correu para a caverna e acalmou o urso. E Emily, vendo como ele conseguia acalmar o animal, contou sua história. E ele respondeu, que história? Não fala que história é. Ai, não faz o menor sentido. E o que é mais interessante é que o personagem é você. Você tá no fim de carreira total, né, cara? Que decadência. Eu que já ganhei Oscar, já ganhei Globo de Ouro, Palma de Ouro, Urso de Ouro, Leão de Ouro. Já ganhei tudo de ouro e acabei tendo que parar atuando em Final Fantasy dos Cristais Lendários. Pô, quer fazer uma ponta aí no, nas histórias aí? Você tá precisando de dinheiro, cara, é só falar. É, a gente faz o que pode, essa depressão não tá fácil pra ninguém. A primeira fala do texto. Vamos lá. Depois de ouvir a história da Emily, Gustavo responde: não posso. Não, é o Gustavo falando. É o Gustavo falando. Tipo, não tem indicação. Ok. Ah, falta com a minha voz, normal. Não posso, minha missão é aqui proteger os animais e a floresta. Que coincidência! Coincidência escrito muito bem, certinho. É totalmente correto. Que coincidência! Nós dois protegemos a natureza! Não é nós, cara, é nós. Não tem acento. Ah, verdade. Que coincidência! Nós dois protegemos a natureza! Dizemos. Bom, tome cuidado, aqui tem muitos perigos. Como ursos e terremotos e chocobocos. E Gustavo segue sua viagem enquanto se sente no dever de ajudar. Então ele sai da floresta e vai procurar uma amiga, mas... Que amiga? É, tipo, ele falou duas coisas com ela, já é uma amiga. E tipo, ele acabou de dizer, não, não vou te ajudar. Saiu de lá e falou, não, eu tinha que ajudar ela. E voltou. Cara, não, só um instante. A história fala sobre 7 cristais e 4 guerreiros. O que Gustavo e Emily tem a ver com a história? Eu acho que são os guerreiros. Olha, que guerreiro furreba, hein? Vai me desculpar, mas você é um guerreiro furreba. Você é magrela pra cacete. É ladino, cara. Ladino não pode ser muito forte, senão faz muito barulho. Não, não é questão de ele ter que ser forte. Ele pode ser forte, mas ele não pode carregar muita coisa pra fazer barulho. É diferente. Mas tipo, se a Emily, que não consegue vencer um urso, pode, eu também posso. É um ponto. Mas vai que é um urso mutante, velho. É um urso minúsculo, sabe? Urso miniatura. Vamos lá. Gustavo da floresta e vai procurar amiga na cidade. Quando encontra o senhor, ele pergunta sobre a menina. E ele... Por que que ele perguntou pro cara sobre a menina? É tipo, ah, você viu a menina? Eu vi um monte. Ah, valeu. Vou embora. E ele conta sobre que ele defende a natureza quando o senhor lhe fala: então você e a menina protegem a natureza. Que dignidade! Se talvez vocês tivessem os 7 cristais lendários, tivessem chance de salvar a natureza. Mas ninguém nunca achou os cristais. E se você não consegue nem achar a menina, nunca achará os cristais. O cara falou isso só pra escrotizar o moleque. Ninguém dá moral nesse cara. Tá tomando esporro de NPC. Que parte foda. Ai, cara, não, tipo grupo, típico grupo que o rei vai... Bom, vocês precisam salvar a princesa. Eu tenho um exército gigante, mas eu prefiro que um grupo barrela, level 1, vai e salve ela. É, porque, tipo, totalmente lógica. Que sentido. O cara tomou o maior esporro aí do... De NPC. É, de NPC. Sabe o que significa NPC, né? Ninguém pode comigo. Pode comigo. O que são esses cristais? Pergunta Gustavo. Diz a lenda que são cristais que dão às pessoas o poder absoluto sobre a natureza. Eu achei que fosse um cristais que realizavam pessoas. Eu também. Tá errado. É. Coerência zero. E em mãos erradas, o mundo pode virar uma tremenda destruição. É, tipo... Ah, tá bom, né? Tá mentindo se você pegar o poder da natureza aí. Criar um vulcão do nada? Não, não faz sentido. Não, não faz. Tentei te dar ajuda, Dark, mas não foi dessa vez. Não, nunca, não, cara, desculpa. Eu acharia os cristais, diz Gustavo. Pra quê? Eu acho que ele quer realizar alguém. Ele quer fazer ele, tá ligado? É, ele tá muito solitário, ele quer realizar uma pessoa, sabe? Eu entendo, garoto. Então, acho... Liga primeiro, responde velho. Cara, pra que você vai deixar a mulher? Se você vai atrás dos cristais pra fazer outra pessoa. É, cara, faz muito sentido. Mas de novo o NPC esporrando o protagonista do jogo. Total. Esse protagonista é muito bom, cara. Bom porque é você, né? Né, eu sou foda, sou foda. Gustavo procura a menina na cidade e encontra-a no atendo onde ela passaria a noite e fala: Emily, irei com você com uma condição. Pera, pera, vai pra onde? É, não sei. Tipo, boa pergunta, pra onde eles vão? Ela não ficou protegendo a natureza? Quem vai viajar não é ele? Não devia ser ele que tava convidando, então. Emily entrou na caverna, achou um urso. Ela gritou, chegou o Gustavo, acalmou o urso e a Emily contou a historinha dela que ninguém sabe qual é. Tá, aí o Gustavo seguiu viagem e deixou ela na floresta. O que ele foi fazendo na cidade pra trás dela? Era só voltar pra floresta. Boa pergunta. Eu acho que ele foi na cidade porque não faz sentido. Não tem explicação, cara. Vamos lá. Gustavo! Diz Emily. Que condição é essa? Ó, sua voz tá sensacional. É. Você irá procurar os 7 cristais lendários comigo. Não, eu só imaginei. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Nossa. Cara, tipo, eu vou com você pra onde? Ai, que condição é essa? Você vai procurar os 7 cristais comigo. Não faz sentido, cara. Ela tá indo pra algum lugar, aí ele diz, eu vou com você. Mas aí você vai comigo fazer outra coisa que eu quero que a gente faça. E a garota diz... Ah, está louco? Ninguém achou isso faz milênios de anos... Milênios de anos atrás? Velho! Velho! Oh, tá certíssimo isso aí. Essa foi genial. Vai com a minha assinatura. Sério? Sério. Caralho. Dark Lucas, você ganhou pontos comum. É, essa piada foi genial. Eu nunca consegui escrever algo desse nível. Primeira vez em milênios de anos que eu encontro isso. É, continuando. Ok, então. Acho que não irei com você, responde Gustavo. Oh? É tipo, hein? Não, fica melhor depois. Mas a gente nunca vai achar. É tipo, a gente junto, que é o agente federal. O agente Smith, ele nunca vai achar. Você leu o futuro, por acaso? Não, mas nem sabemos se eles existem de verdade. Então vamos descobrir, responde Gustavo. Porque faz totalmente sentido você partir numa jornada pelo mundo atrás de uma coisa que você nem sabe se existe. E como é que você vai provar que essa porra não existe? Você não encontrou logo isso não existe? É basicamente a lógica deles. Tipo... Não tem lógica. É, muito bizarro. Gustavo fala. Então vamos descobrir. Bem, na verdade, não custa nada tentar. Mas vou avisando, se não acharmos nenhum cristal em 20 dias, não irei procurar mais nada com você. Porque é claro que se não acharem milênios, eles vão achar em 20 dias. Muito justo, muito certo. Escute esse som, né? Palmas! Essa tremenda história. Vamos mostrar isso aí pro Peter Jackson, cara. Que vai amar essa história. É, nem Tolkien escreveria algo tão incrível. Dark Lucas ganhou meu respeito. Vamos. Só que ao contrário. Só que ao contrário. Se são cristais da natureza, devem estar mais próximos da natureza, comenta Gustavo. Tá. Beleza, não vou discutir com sua lógica. Acho que deveríamos perguntar mais sobre esses cristais, comenta Emily. Eles perguntaram para o velho. Velho, por que você pergunta para esse velho? Ué, porque ele é o NPC mais foda, cara. Ele deu esporro no protagonista. É, tipo, o cara te esporra e vai perguntar pra ele de novo. Vai tomar mais esporro. Esse povo masoquista, tá ligado? Você de novo! Essa é sua amiga? Pergunta o velho. Sim, responde Gustavo. Como são corajosos em tentar achar os cristais? Eu tenho um mapa aqui que diz onde estão. Como assim? Velho, não tinha um cristal. Por que você mesmo não foi pegar? Caralho. Não, tipo, a gente não achou os cristais em milênios de anos. Porque ninguém nunca achou, ninguém nem sabe se são reais. E o cara tem um mapa pra onde eles estão. É. Porra, esse NPC é um deus, o quê? É o Morgan Freeman. É, só pode. Voltando. Então passa pra cá que a gente vai atrás desses cristais. Gêmeo. Porra, não pediu nem por favor. É, educada. Aí fala do velho. Claro, depois de me passarem 1000 golds, aí eu posso ter vocês o mapa. Porra, esse velho é foda. É o Morgan Freeman, cara. O melhor personagem da história de longe. Por favor, entregue o dinheiro, Emily. E aí ele acabamos com isso, pede Gustavo. Ok, mas que ladrão é? Espera, de onde tiraram 1000 ouros? Tiraram da Áustria. A menina, os dois são duas crianças que vêm protegendo a natureza. Eles vivem no meio do mato, são capiais do caramba. Ah, o cara fala, me dá 1000 golds aí. Toma aqui. Tá bom, ela foi ali na esquina, conseguiu os 1000 gold e saiu, né? Só pode. É, essa Emily deve ser gostosa. É, eu tenho imaginado, tipo, a Angelina Jolie, pelo menos, mano. No mínimo. No mínimo. Vai, volta o velho. Agora que tem a grana, vocês têm o mapa. Não, linguagem super adequada pra uma coisa medieval. Totalmente. Acho que nem Dragões de Éter tinha falas tão... fiéis à época. Gustavo, como você tem certeza que esse mapa não é falso? Instinto, responde Gustavo. Instinto? Ai, diabo. Isso é tão genial pra uma coisa dessas... desde a Electra de Esquilo. Cara, isso tem que virar um livro completo. Tem. E eu comprava, pedi autógrafo pro autor e tudo. Porque merece. Eu quero dedicatória, velho. Eu quero dedicatória. O primeiro cristal está no final do arco-íris. Pera, é um pote de ouro. É um pote de ouro. Ou então é o mundo de Oz. Oh, ele tem que ter cuidado, velho. Vou acabar sendo voando no furacão. Não é nem por isso, é pelo arco-íris. Se você passa debaixo do arco-íris, você muda de sexo, velho. Se bem que eu acho, né, esse protagonista não ia ser uma grande perda. Eu acho que ia se adequar ao certo, tá ligado? Eu acho que eles já passaram por um arco-íris. Já deve ter passado. Ia ser uma pena pela Emily, porque ela deve ser muito gostosa. Só pode. No final do... primeiro que você tava ficando no final do arco-íris, fala, sabe? O quê? Que arco-íris? Pergunta a Emily. Me deixa terminar? No final do arco-íris, onde só a chuva está. Quê? Hein? Eu não sei o A que você falou. É no final do arco-íris, onde só a chuva está. É, basicamente. Ah, só a chuva esta. Quê? Ok. Tá bom. Eu tenho que comentar. É justo. Já sei! Está na cidade onde chove muito. Tem razão. Agora, que cidade é essa? Tem razão? Como assim tem razão? Não sei, cara. Eles devem ser telepatas. Só pode. Aqui tem Sadeiza, diz Gustavo. Que? Tá bom? Como assim? Sadeiza. É o nome da cidade, eu acho. É, deve ser. Essa cidade não conheço. Diz Emily. Ah, então é a cidade. É a cidade mais chuvosa, ou seja, deve ser aqui entre o mar de Gramsha e o mar de Tegas, diz Gustavo. Mas ele sabia? Qual é a cidade? Por que ele perguntou? É, tipo... Cara, não. Eu tô entretido aqui no mar de Grancha. Deve ser um mar todo preto, você tá deslizando por ele, sabe? É um mar de piche, tá ligado? É. Tô me lembrando de Família Dinossauro agora, tá ligado? Vovó Azilda passou um tempo assim, não serve mais pra pica nenhuma. Taca no posto de piche. Aí o mar. Deve jogar muito velho aí, cara. Por isso que o outro é de dinheiro, tem que subornar os guardas. Vamos lá. Então os aventureiros partiram para a caverna dos mineradores para pedir um navio. O quê? Por que isso? Hein? Pera, o quê? Eles têm que ir pra cidade e vão para baixo da terra para pedir um navio. Basicamente. Isso tá muito confuso, gente. Isso tá muito ilógico. Pera, eu vi um negócio assim uma vez. De você ir pedir um navio para um minerador? Não pedi exatamente, mas você encontrar um minerador que tem um navio. Por que um minerador tem um navio? Eu não sei, pergunta pros quatro cavaleiros. Lembra do jogo, os quatro cavaleiros? Lembro, agora... Ah, o anão. É, o anão tem um navio e ele vive embaixo da terra. Ele tem um navio, sei lá pra quê. Ok. Não vou discutir. Você tá na parte, tá ligado? É, tinha que ter um motivo. Vamos lá. E o minerador Gueda emprestou seu navio na condição de poder ir junto. Espera. Tá vendo? Eu falei... Espera, imagina a situação, duas crianças, dois moleques, vão viajar com um minerador num navio que provavelmente só ele sabe usar, sabe navegar. É o navio do pé da merda. Alguém vai sair daí tão não podendo sentar, cara. Acho que tem que poder andar. Ele é gostoso. É, cara, ela tem mais alguma coisa pra ter construído esse barco. Partiram em viagem e passaram numa pequena cidade para descansar e viram que naquela cidade chovia direto e de repente, quando os aventureiros chegaram, a chuva passou e o sol se abriu formando um imenso arco-íris. Os aventureiros foram checar o final do arco-íris e acharam um templo nunca visto antes. What the? Deve ser aqui que fica o primeiro cristal. Diz Gueda. A voz do anão tá sensacional. Mas como essa cidade se chama? Peraí! Você não acabou de falar que você sabia como a cidade se chama? Pera, eles não foram pra essa Deisa? É! Aqui diz cidade Deisada. Tá, peraí, é o... Tá. O nome da cidade é Deisada, responde Gueda. Peraí! Pera, essa é a voz do Gustavo. Peraí, mas aqui diz que o arco-íris que devemos procurar está em CD... Pera! Você não tá dizendo no mapa onde é esse aqui? O que tava pensando antes? Sei lá, esse povo tá muito drogado, velho. O pessoal comeu cogumelo do Super Mario e tá achando que tá em Mushroom Kingdom. Só pode. Mas se misturarmos, vai ver que... Tem Sasa, é o nome baralhado de Sadeida, a cidade que procurávamos. Dizem. Eu tô adorando essa voz como Emily. Vamos lá. Então vamos tentar pegar o cristal logo antes que o arco-íris desapareça. E Gustavo. Entram no templo e passam pelo labirinto da lorota. Labirinto da lorota. Me explica como é que é isso. É um labirinto onde nas paredes estão escritas mentiras. Tipo, você tá falando do bolo. E aí tem uma bola nesse labirinto que ela faz, que ela conta coisas pra você pra você fazer experimentos. E ela te dá uma arma de teletransporte. E eu tô achando que isso aí foi construído por pescadores, tá ligado? Um labirinto onde há ilusão que poderiam atrapalhar os aventureiros. Para Gustavo aparecer, a mata destruída e queda, e Emily está destruindo lá assim, Gustavo se revolta com os amigos. Ah? Eu não sei, entendi também. Ah tá, foi a ilusão. Apareceu uma ilusão no labirinto da lorota. Eu tô trinchando aqui o texto agora. Aí, pro Gustavo, apareceu a mata, tipo, com crase, não sei porquê, destruída. E aí o anão e a gostosa estão se destruindo lá. E aí ele ficou revoltado contra os amigos. Porque faz muito sentido isso que aconteceu. É, totalmente. Para Emily, aparecem Gustavo e Gueda tentando matar seus pais. Isso angustia Emily. Ela acaba lutando com os monstros do labirinto. Cara, tem monstro? É desde quando essa menina tem pai? Não sei, eu queria saber muita coisa. Eu acho que deve estar na história que não foi contada. Vai ter, assim, no final do livro, vai ter um apêndice. Os contos não contados. Vai ser a continuação, sabe? E para Gueda, aparecem seus amigos mineradores sofrendo também por causa dos seus amigos. Os amigos sofrendo por causa dos seus amigos. É, e estão sofrendo os mineradores. Sentido. Ok! Tá bom. Então eles passam do labirinto. É, peraí. Tipo... Eles estão se torturando lá no labirinto, assim, morrendo com as ilusões. Aí eles saem, facinho, na base da farofa. Que lindo então, isso. Então eles chegam à sala das armadilhas com vários monstros. Cada um raiva... Não, só coisinha. Isso aí tá muito melhor do que quando a Sociedade do Anel acabou em Moria. Agora só falta parecer um troll. Cara, parece os três trolls do Bilbo. Não tem tanto poder de referência. Vamos lá. Cada um com raiva dos outros passam pela sala e chega à sala do Sagrado Cristal, onde discutem as lições e chegam à conclusão de que era somente um ilusão do templo, quando o cristal começa a brilhar. O que é isso? O cristal é lindo! Claro, mas se não pegamos a tempo, a coisa se melhora e o tempo também! Ela tem toda a razão, vamos dar fora! Agora temos um cristal, diz Gustavo. Tem razão, os cristais existem mesmo. Concorda, Emily. Por que vocês acham que eles não existiam? Pera. Cara, quanto tempo se passou desde que eles começaram a viajar? Não faço ideia. Menos de um dia. É o que parece. Foi milênios de anos que ninguém encontrou essa porra. E eles acharam em menos de um dia de viagem. São dois moleques e um anão retardado. Isso tá muito errado. É que eles tinham um mapa. Esse tempo todo, o velho ficou com o mapa só de sacanagem. Ele é o melhor personagem dessa história. Ele sacaneou todo mundo até hoje, por milênios. Ai, caralho. É o Morgan Freeman, cara. É o Morgan Freeman. Se não é o Morgan Freeman, é o Clint Eastwood. Só pode, cara, só pode. Puta, esse velho é muito bom. Agora fala da Amy de novo. Não, Gustavo. Não, é a Amy. Ih, que merda. No começo eu pensei que não existiam. Só tentei procurar porque achei que nunca encontraríamos. E assim eu também ia me ajudar com a caverna dos cristais. Hã? Ah? Tipo, ok? Mas ela. Mas tipo, ela não ficava. A caverna não ficava no hemisfério norte. Por que, que o Gustavo tava lá? Sei lá, velho. Ele é um andarilho. É, só pode. Vamos lá. Vamos falar de conversa. O próximo cristal está no lugar. Está no lugar mais quente onde só um enxergará. Essa está difícil! No lugar mais quente onde só um enxergará! Ah, montanha solitária. Que metáfora estranha! Olha que meu bisavô inventa cada coisa! Mas é definitivamente uma metáfora muito mais difícil da que meu bisavô conta! hein? Bom, acho que ele confundiu metáfora com a adivinhação. Tá bom, depois você conta os seus parentes. Não temos tempo a perder. Sabemos que é um lugar quente, isso é o que importa. O que mostra o vulcão? Será que é lá? Será? Será que tá, Junqueiro? Palma! Isso é genial! Vai estar num lugar quente pra caralho. Só um vai enxergar. Por quê? Porque ele é um anão e enxerga nos lugares escuros. Talvez, não sei. Mas será que é lá? Será que é lá? Será que é aquele vulcão que tá marcado no mapa? Um X desgraçadamente grande. Não sei. É difícil imaginar se é ou não é. É complicado essa questão. Pode ser, né? Conhecendo o Morgan Eastwood, o Clint Freeman, ele pode estar sacaneando mais uma vez. É, bem possível. Cara, acabei de pensar uma coisa legal. O quê? Imagina se esses cristais aí foi o NPC que colocou e é de sacanagem. Cara, seria muito foda se fosse. Seria muito foda. Cara, ninguém nunca pensou nessa porra. Não! Se bem que aí espalhou essa lenda só pra escrotizar e tirar só ganhar dinheiro em cima disso. É tudo golpe. Que patife! Cada vez eu gosto mais desse NPC. Continua. Vamos lá. Nossa, quanta caveira! Acho que lá não é um bom lugar pra passear. Ava! É só por causa das caveiras, só porque é um vulcão, né? Não sei, complicado. É o momento da perdição. É. Bravos guerreiros partem em direção ao vulcão. No caminho acham um garoto manuseando uma espada. Quando perguntam: Você como se chama, garoto? Eu disse que você não é retardado. Me chamo Daniel, senhor. Vai fazer o sotaque do Bandeiras pro moleque. Sotaque de? Do Bandeiras. Me chamo Daniel, senhor. Genial. Não quero que mude. Você poderá ser uma espadadinha, Daniel. É de me sonho, Belarama. Vocês não acham que eles seriam um bom aliado? Você tem razão! Você viu o maluco do cabelo e deveria ser o maluco conosco! Quê? Hein? Você tem razão, você viu no mapa as coisas do cabelo e deveria levá-lo conosco? Você tem que levar cadeira? É tipo o caminhão contador de membros da parte, é isso? Talvez seja. É, deve ser. Vamos lá. Achei genial que eles estão indo pro vulcão e encontraram um moleque sem mais nem menos brincando com espada. E o moleque não é uma espada qualquer, ele usa um sabre a lá três mosqueteiros. É tipo Zorro. Eu tô imaginando ele muito como Inigo Montoya. Que merda. Cara, o que é mais genial é que não tem descrição de ninguém, então a gente pode imaginar o que a gente quiser. Então a nossa parte é Angelina Jolie, eu... Um anão retardado e um inimigo montoya e um espanhol. Lindo! Lindíssimo! Voltando. Então vamos ver se ele gostaria de vir conosco. Mulher Gustavo. Ah, fica falando mulher. Então vamos ver se ele gostaria de vir conosco. Eles viram para trás e perguntam: Daniel, Você gostaria de vir conosco à procura dos sete lendários cristais? O quê? Isto é impossível, senhor! Ninguém na Joyce já não está antes, senhor! A genial! Ninguém liga! A gente achou os cristais! O agente Smith! Como você sabe, já fiz verdadeiro, senhor! O seguro e sinta essa energia. Você pega no meio e balança, tá ligado? Daniel segura o cristal e sente que aquele é o verdadeiro cristal lendário. Só de curiosidade, os cristais são lendários. Tem milênios de anos que eles não encontram nenhum. Como é que esse moleque, um moleque assim, mal saiu das fraldas, vai saber se é de verdade ou se não é? Cara, é tudo. É tudo bando do NPC, cara. É aquele velho safado. É aquele cara mais escroto do mundo. Ele enganou o mundo inteiro com essa história. No final ele é o vilão, cara. Olha, eu não duvido não, hein? Não sei. Vamos ver. Ok, eu irei com vocês, senhores. Mas se for mentira, vocês não sabem do que acontece com a minha aldeia. Então, sem água, os cristais não são... São a única salvação, senhores. Hã? Tipo, se for mentira, vocês não sabem que eu sou capaz. Minha aldeia tá sem água. Ele acabou com a água da aldeia? Bebeu tudo? Eu acho que ele só foi regar a planta. Ou pra fazer, ou pra beber, foi cachaça e encheu a cara, só pode. Ele tava regando bigode. Que mexicano não pode ter, ficar sem bigode. É, tipo a Kimi, sabe? Ai, ai. Se arrependerá de não confiar em nossa palavra. Emily, Gustavo, Gideon e Daniel partiram em direção ao vulcão. Daniel fala: estão vendo o vulcão? Chegamos, senhores! Que vulcão? Não tem vulcão nenhum! Pensa que a narrativa fala. É uma narrativa marcada com travessão, beleza. Beleza, né? Emily se lembra da charada. Sim! O lugar mais quente onde só um enxergará! Isso mesmo! Ou seja, só o Daniel enxerga. Tá, quem falou isso agora? Eu não sei, eu penso que minha avó meio Gustavo, meio Daniel, meio Gueda. Isso quer dizer que vamos entrar lá em algum lugar que a gente não enxerga. Mas espera. A gente não, mas Daniel sim. Eu não confio no garoto. Pera. Mas não foi ele que chamou ele pra parte? Não, peraí, a Amy fala isso. Mas foi você mesmo que disse que ele poderia ser um bom aliado. Não, ele poderia ser um bom aliado, seu. É. Disse errado. Vamos confiar nele, é a única pista. Pera, ele disse errado. Em base de quê? Não, essa cena inteira merece um comentário à parte. Vamos lá. Eles estão indo pro vulcão, né? Estão indo lá. De um lado encontram um cara. Moleque, brincando com espada. Uma espada de madeira. Um sabre de madeira. E esse moleque é o... Tem um bigode. Não tem bigode, é um mexicano de bigode. É o único que consegue ver o negócio que eles precisavam ver. E aí, o cara que diz pra eles juntar o grupo diz: eu acho que antes, quando ele não tinha nenhuma utilidade, ele era um bom aliado. Agora que ele é o único que consegue ver, ele não presta pra nada. Exatamente isso. Porque sentido é o caramba, né? Sentido é o caramba, agora é pequeno. Então os guerreiros seguem Daniel. Quando chegam ao vulcão, sem ninguém enxergar nada, entram no vulcão, quando o cristal começa a brilhar mais do que o normal. Muito além dos nossos guerreiros já observaram. Observaram quando os nossos guerreiros não conseguiram enxergar mais nada além da luz do cristal. Quando recuperaram das vistas, estão em um vulcão, mas um vulcão diferente, com criaturas de fogo que saem do magma. Mesmo assim, os guerreiros tinham o primeiro cristal. Apesar dos guerreiros não poderem invocar os poderes sem os outros seis cristais que ainda faltava, tinha esperança de que o cristal poderia trazer sorte. Havia buracos cheios de magma borbulhando com temperaturas extremamente altas. Porque claro que magma não tem uma temperatura alta normalmente. É um magma gelado, tá ligado? É, porque magma com certeza não é pedra derretida. E pedra derretida com certeza não é muito quente. Dá pra pegar na mão. Continue. Extremamente altas e elevadas. temperaturas extremamente altas e elevadas. Tem uma diferença aí, cara. Uma diferença clara. Eu não sei qual é, mas deve ter. Sim, porque elas são tão altas, mas tão altas, é tão quente, que elas são temperaturas altas e elevadas. Porque tem uma diferença clara aí, que eu não sei qual é, mas você deve saber. Sim, o autor é muito inteligente pra nós, esse é o problema. É, cara. Não estamos tão capazes de tamanha inteligência. Não, nunca. É, elevados. Nossos heróis enfrentam os monstros e ganham armaduras. Porque os monstros estavam vestindo armaduras, eu suponho. Eu espero. E acho uma caverna de água. Isso mesmo, uma caverna de água dentro de um vulcão, onde poderia formar Kaisers. É, tipo, ele fala exatamente isso. Sim, exatamente. Ele pega e vira, isso mesmo, ele me encontrou numa caverna d'água. Tipo, ninguém tá acreditando nele. Nem ele acredita nele mesmo. Até ele entende quão estranho isso é. Ao entrar na caverna de água, nossos guerreiros acham espada. A espada de Detroit. Ó, é rock and roll essa espada, hein? É. Ela é uma guitarra, uma espada na forma de guitarra. Ah, se o Jane Simons tem um baixo em forma de machado. Ah, tá valendo. É. Agora a espada vai ficar com quem, será? Tem que ficar com o Daniel. O antigo rei do vulcão, os elementos contrários à arma, continha poderes que dominava a água e o fogo, a espada poderia unir dois elementos e fazer alguns ataques mortais quando se sabia usar. Daniel. Pera. Uhum. Eu me confundi. Eles acharam a espada com forma de guitarra, uhum, que é do antigo rei do vulcão, dos elementos contrários à arma, continha uhum poderes que dominava a água e o fogo. Uhum. A espada poderia unir os dois elementos. Uhum. Fazer alguns ataques mortais quando se sabia usar. Uhum. Quem explicou isso pra eles? Boa pergunta. É tipo, tem uma voz no fundo explicando essas coisas. É um narrador. É, tá andando de terninho atrás e tudo. Eu aposto uma grana aqui, eu caso no chão dezinho, e o narrador é o velho. É, cara. Esse velho tá de sacanagem. Ele vai ajudar toda essa pra ganhar esses caras. Ele pegou a aposentadoria, tá ligado? E agora tá entediado. Aí ele falou, vou fazer alguma coisa. Espalhou por milênios de anos umas historinhas aí, caô. Chegou os molequinhos pra tentar dizer que era verdade. É, puxa, esse velho é muito bom. É tudo plano de aposentadoria. É. Vamos lá, agora temos mais um diálogo. Essa espada é minha, porque sou o único que sabe manipular uma arma como essa, senhores. Pera. Tem um anão retardado, com força gigante. Sim. E um moleque de bigode é o único que sabe mexer com espada. É. Que lindo. Continua. Calma! Ninguém quer a espada! Pode ficar! Não vejo nenhuma pessoa que pode ver dono dessa espada! O anão é tão baixinho? É invisível. Daniel, eu não acredito que você está discutindo somente por causa de uma espada. Deixa o cara, se ele gosta de pegar a espada, a escolha é dele. Tem que respeitar. Se ele escolheu assim, não sou eu que vou discordar. Né? Daniel, sem continuar discutindo, pega a espada. Pega a espada. Não é crase, é um A com acento mesmo, normal. Nossa. E continua andando quando aparece um monstro marinho muito parecido com o Midir, com várias cabeças que ao serem cortadas purificavam. Nossos guerreiros derrotam o monstro. Continua. Terminou o primeiro capítulo, nossas opiniões. Arqueiro, o que você achou do primeiro capítulo de Final Fantasy, Os Cristais Lendários? Eu Eu disse, cara, o velho é o meu chefão, eu garanto, 10 na pata do cavalo. É genial a história, e ela foi do jeito que eu comentei. Mas como não vai ser, eu tenho certeza que não vai ser muito boa, não. E você, o que você achou? Eu tenho que admitir, você sabe que eu sempre quis ser o escritor, né? Uhum. Depois de ler essa história, eu compreendi que eu nunca serei um escritor do nível do nosso amigo Dark Lucas. Eu nunca chegaria aos pés dele. Não tinha. Vai ser muito difícil. Visivelmente. Cara, é um gênio. Ele é o Radu, ele é o novo Radu Anassá. Palmas pra ele. E com isso terminamos nosso primeiro capítulo de Não Temos Uma Pessoa. Nós ainda não sabemos se vamos continuar, mas fizemos a nossa primeira programa. Até a próxima, pessoal.